todo dia. O Chico tem uma teoria. Chico tem uma teoria. Todo dia, cada dia o Chico tem. O Chico tem uma teoria. Muitas comparações têm surgido em relação aos dois papas. Ao Papa anterior, ao Papa Bento XVI, e ao Papa atual, Papa Francisco. Ah, ele é mais simpático. Ah, ele gasta menos. Ah, ele não usa sapatos. Ah, ele tem a batina mais branca. Coisa. Mas há uma coisa que é importante dizer aqui. O Papa Francisco surgiu agora a dizer que gosta de conduzir uma Renault 4L, velhinha, que lhe foi oferecida por outro padre. Diz que tem baixos consumos e que é um verdadeiro carro utilitário. O que ele não sabe é que o Papa Bento XVI conseguiu comprar, quando deixou de ser Papa, um carro ainda mais utilitário e barato, que é nada mais, nada menos que um Papa Reforma. Ah, pois é, e agora, Papa Francisco? Ah, pois é, vá lá comprar uma bicicleta, vá! Ou uma trotineta? Ou andar a pé? Ah, pois é, andar a pé custa descalço, não é? E quem está cada vez mais descalço são os portugueses. Mas há um motivo que vai encher o coração dos portugueses de alegria. E pergunto a vocês qual é? Simples. Muito provavelmente nos próximos tempos, Portugal vai entrar no livro do recorde do Guinness. Até há pouco tempo acreditava-se que a pessoa mais velha do mundo era uma americana de 121 anos, mas acredita-se que nos próximos anos a reforma portuguesa vai conseguir bater o recorde. Serviço de Segurança Social Direta do ano 2019. Bom dia, diga por favor. Olhe, bons dias. Olhe, eu chamo-me Emília Cristino, tenho 97 anos, sofro de demência, espondilose, bicos de papagaio, Parkinson e Alzheimer. Eu queria saber se eu posso pedir a reforma antecipada. Pelos descontos de uma vida que eu estou aqui a consultar e tendo em conta a sua idade e estado físico, só daqui a 5 anos, mas com uma penalização. Estou sim, Dona Emília. Estou. Sim, olhe, bons dias. Eu sou a Dona Emília Cristino, tenho 97 anos e sofro de demência. Sim, sim, a senhora já me disse. Já disse? Já disse o quê? Olhe, desculpe, mas eu agora não posso, que eu vou fazer o turno da noite num part-time que eu tenho. Estranho é que o mesmo Estado que aumenta a idade da reforma é o Estado que se quer reformar. Serviço de Segurança Social Direta do ano 2025. Bom dia, diga por favor. Olhe, bons dias. Eu sou a classe política portuguesa e queria saber se posso pedir a reforma antecipada. Olhe, ora, por aquilo que eu estou aqui a consultar e tendo em conta que foram mais os aumentos que os descontos, assim de repente, não. É, Catano. Então e agora? Anda uma pessoa a não trabalhar uma vida inteira e depois acontece-me isto. Ora, diga-me, o que é que eu faço agora? Diga-me. Eu tenho uma sugestão, mas não sei. Diga lá, desembucho, qualquer coisa serve. Você não tinha uma conta poupança reforma no BPN? E por falar em reforma antecipada, o novo vídeo da Miley Cyrus tornou-se o vídeo mais visto sempre de vivo em apenas 24 horas, o que significa que neste período de 24 horas havia muita gente sem nada interessante para fazer. E perguntou porquê? Basicamente porque ela está nua. Quer dizer, nua, aquilo não é só nua. Nua era se não tivesse nada à volta e a menina agarra com a boca e roça sem muita coisa do que está à volta. Eu posso até dizer-vos que depois de ter visto o vídeo, eu passo a olhar para um maço com outros olhos. Até aqui eu pensava que o maço servia apenas para partir parede. E pergunto a vocês, o que é que o vídeo tem de tão interessante? Eu respondo, paredes a partir. Aquilo são basicamente paredes a ficarem em cacos. A diferença é que quem estardalha com aquilo tudo é a Ana Montana. E sinceramente, eu já não via tanto espalha-fato desde que deitaram abaixo o casal ventoso. Eu inclusive até acho que é extremamente perigoso para uma menina andar ali às correntes de ar com os pés descalços num chão cheio de cacos. O que a maior parte das pessoas não sabe, mas que eu vos conto, é que a Miley Cyrus deu a ideia de, em vez de um maço, usar um martelo pneumático. É que assim tinha menos trabalho. E para terminar, para não dizerem que eu só vos trago más notícias, vou contar-vos o seguinte, que provavelmente vocês não sabem. A Daniela Roa decidiu casar-se em Portugal. A sério, em Portugal? Então, mas ela está nos Estados Unidos, podia casar-se lá e tal. Pois, mas reparem uma coisa, faz sentido, porque normalmente uma pessoa quer casar-se longe das referências do trabalho. Ora, se a menina trabalha a fazer investigação criminal, escolheu o país onde há pouco disso. Na série onde ela participa, demoram mais ou menos meia hora a desvendar um crime, e em Portugal demoram mais ou menos, assim por alto, fazendo as contas por alto, isto é um número por alto. E, por exemplo, no caso do BPN, mais ou menos, 1, 2, 7, 8, resolvido, com condenados e tudo. Ah, pois, assim não. Todo dia. O Chico tem uma teoria. Chico tem uma teoria. Todo dia, cada dia, o Chico tem. O Chico.